Obrigado, só pra cá, vai, cara. Isso é quarto de pregada, as paredes se balançam. Toda novinha tirada, marrenta, quando escuta o pesadão, se altera, não aguenta. Dança, riando, ela senta. Dança, riando, ela senta. Dança, riando, ela senta. É sonsinha, tira onda, se balança. É bafão, mensa, pô, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca. Não é brincadeira, busanfa gigante fazendo a batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, portal, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Eita, música boa, rapaz. Essa banda véia boa, rapaz. Ei, swing gostoso. Solta a bancada aí, cara. Vai, vai. Solta a bancada. Vai. Toda novinha tirada, marreta, quando escuta o pesadão, se altera, não aguenta. Dança, riando, ela senta. Dança, riando, ela senta. Dança, riando, ela senta. Dança, riando, ela senta. É sonsinha, tira onda, se balança. É bafão, é sapo, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca, tranca. Vem, vem, vem! Tudo é mole, não é brincadeira. Busanfa gigante, fazendo a batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, vê se vai. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, batedeira. Bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate, bate, bate, bate, batedeira. Bate! A batedeira.